Capítulo 21. Recebi esta mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam elamitas e medos. Ataquem e cerquem as cidades. Porei fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete. Estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levantem-se. Peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia. Todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente. Aí vem um homem num carro de guerra, com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu! A Babilônia caiu! Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó, meu povo moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos Exércitos disse, tudo que o Deus de Israel me falou. Recebi esta mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi esta mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Ó habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada. Da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei.